cos'è armi contro le somme due frequenze, uno non ha più smotte, il tipo può... Come a contresa frente che agora vai pitch. Gente, desse para 2 mil pés, ajuste no 07, forma estabilizado no ILS. 17, 2 mil, reportarei estabilizado ILS 28, bom nome e bota 3. Controle de Salvadora, boa noite, 805, passa 230, informação alfa. Boa noite, 05, identifique, desse 050, chegada Kari. 050, Kari, 805. Solo aos 3-1, vai liberar a esquerda, prosseguir via Alfa e Juliette, portão 4. Liberando a esquerda, Alfa Juliette por 46701. Portugal 158, ready to copy? Ready to copy, galera, Portugal 158. Fiat Lisboa, fly level 370, via Upper Risk 50 until Mossoró, at Upper November 866. After the takeoff runway 28, right turn, Aron departure, GB transition, Salvador control 11935, Skok 5517. Flight level 370 via Upper Whiskey 50 until Mossoró, then Upper November 866. After departure, right turn and departure frequency 11935, squawking 5517. Affirmative, Aron departure, GB transition, then report startup and push. Aron departure, GB transition, will report ready push and start in Portugal 158. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, voo 17 no base. 1714, autorizado pouso ficha 28, 220 graus, 14 nós. Então 3170, reduza para 210 nós. Reduzindo 210 nós, então 3170. Identifique, disso 060, chegada Cari. 060 na chegada Cari, 4062. 500, vai aprovar meu foco 018, também 500. And push, report to tax. Clear, push back and start up, report to tax, Portugal 158. Seria isso ou fica autorizado ele? falha de comunicação, o CO2 para o último nível autorizado, bloqueio auxílio do procedimento, executa a órbita, o procedimento completo e pousa. Tá, tudo bem, beleza, a falha de comunicação em roda, né? Tô falando segundo o procedimento aqui, nossa chegada a Cali. Esse é o procedimento de falha de comunicação previsto na ICA, que é a aeronave 10 para último nível autorizado no perfil da chegada, bloqueio o auxílio do procedimento, executa a descida em órbita e se encaixa na final, executando o procedimento. Afirmativo, mas volto a afirmar que os procedimentos para baixo aparece o procedimento em caso de falha de comunicação na chegada e estágio. Eu queria confirmar esse específico. 5 Alfa 7 para 0,5. Mas isso é sem serviço radar. O senhor está sendo testado serviço radar. Tá bom então, obrigado. Passo 050 para o 40, até 3170, pode prosseguir a descida. Desça para 2 mil pés, o ajuste no 017, forma estabilizada. Eu peço, reportará estabilizado até 3170. Então, localizador Gol 1643. Torre agora 18-6. 18-6. Antes 1-7-0, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-7, reduz 1-7-0-9, informe estabilizado ILS. Já está reduzindo, até 3-1-7-0, reportará estabilizado. Tanto 3520, agora de cofre. Alpha, hold point runway 28, report ready, QNH 1017. Okay, Maya Juliet, Alpha, holding point runway 28, we will report ready, approach now 158. Estabilizado ILS 31970. Duas aproximações, chame torre 18-6. 18-6, boa, 31970. 805, Rio, confirmando pista para 2000 pés. O ajuste no 017, informe estabilizado final ILS Zulu. 2000 pés em descida, no 017, após estabilizado. Zulu da 28, no 205. Azul 4062, reautorizado 3000 pés. Reautorizado 3000, 4062. Firmando ajuste, 1017. 1017, obrigado. Torre, então é 31170, rebaixado e travado a 1.2 milhas para passe. Quem me chamou a torre, faltando 3170. Afirmativo, baixar checado. Afirmo, está aguardando pista livre, o vento 220 graus, 1.612 nós. Eu tá 3, 2, 1, 7, eu guardo a autorização. Foro 643, libere a pista na Charlie e prossiga via Juliette até o portão número 9. Positivo, via Charlie, Juliette para o 9, gol 1643. Se puder agilizar, o TAM 3170 na curta final, agradeço. Tô com 29 nós aqui no táxi, mas não dá não. TAM 3170, vento 2, fundo 0 graus, 14 nós, o gol já tá livrando na cabeceira oposta, tá autorizado o pouso. Tá autorizado o pouso, TAM 28, TAM 3170. Aguardando chegada na cara. 70, solo 44, libera na Charlie, ingressa Índia, parte 1, posição 2. Charlie, Índia, parte 1, para a posição 2, tá 3170, obrigado, boa noite. Salvador, Master Top 9840, informação Alfa. Master 9840, aguarde Eduardo Gomes, confirme nível. Foi solicitado 400. Gente, aguardando o copo. Dirigindo 3000, 4062. 4062, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS. Informe estabilizado. 2000, livre LS, vem para mais estabilizado, 4062. No localizador, boa noite, 05. Corregora, 18,6, pomposo. 18,6, obrigado. Correto, chame pronto. Salvador, gol no 805, boa noite, baixou, checou, penada 28. Por 805, pista livre, autorizado pouso, 220 graus, 15 nós. Autorizado pouso na pista 128, gol no 805. Funcionamento, eu achava que era sobre a falha de serviço radar, e não sobre falha de comunicações, realmente sobre falha de comunicações. O senhor teria que aprovar o VOR e executar o procedimento Delta. Ah, ok, afirmativo então. É. Meu questionamento era esse aí mesmo, se era o Delta ou se podia seguir em ILS. É, mas é estranho porque nas outras cartas, geralmente, como na da 10, ele manda você voar o último fixo, né, de aproximação e executar o procedimento em uso, no caso da pista 10, o LS X-Ray. Esse daqui manda voar na prova do VOR para executar um outro procedimento. É coisas da do tráfego aéreo. É, obrigadão. É, isso aí que eu achei estranho, porque todos mandam um procedimento em uso, né? Esse aqui tava diferente. Valeu aí pelo esclarecimento, obrigadão. Até a ICA também prevê que a aeronave tem que bloquear o auxílio do procedimento em uso e descer para o último nível autorizado. Valeu, cara, brigadão. Master Sport 98840, está pronto para acionamento do Pushback. Cheio de Master, só um instante. 98840. Por favor, approach 158, holding point runway 28, ready for departure. Roger, line up and wait. Line up and wait, approach 158. Os 48, libera esquerda, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, 805. O Master tem livre, puxa, me táxi. Chamará para o táxi, Master 9840. Estabilizado no localizador 4062. Corre 18,6. 18,6, obrigado. Torre, muito boa noite. 4062 no localizador. 4062, aguardando pista livre. Aguardando. Support Gal 158, the wind is 210 degrees, 10 knots. Clear for takeoff. Okay, clear takeoff for 98, Support Gal 158, obrigado. Portão 3 autorizado, puxa o táxi. Portugal 158, airborne 850, contact now 119.35. 119.35, call I, thank you. Azul 4062, pista livre, autorizado pouso, 220 graus, 1 a 12 nós. Livre pouso, confirme o ajuste, por favor. 1017. 17, livre pouso na 28. 158, climb 370, are on departure. 570, are on departure, Portugal 158. Setup 9840, cópia. Um momento, nós estamos acionando. Gente, chame aí, pronto agora. 9840. 9805. Prossiga. Uma pessoa se aproximando aí, tá com a turbulência aerográfica aí, perto do cruzamento da carteira da 28. Não, não consegui entender, confirme. Uma turbulência aerográfica aí na final, na aproximação já perto do cruzamento da carteira. Ah, sim, a gente vai informar o tráfego. Tá bom, obrigado. O Azul 4062 copiou, o tráfego, o gol informou turbulência na curtíssima. Afirmativo, obrigado. Confirmando no 49, 3 horas, volta errado. Recife, volta errado. Gente, prossiga via Índia, Alfa, no ponto de espera da 28, chame pronto, 1017 é o ajuste. 1017, Índia, Alfa, chamada pronto, ponto de espera, 3520. Azul vai liberar a esquerda, vai cruzar a Alfa, ingressar aquilo, pátio 3, é o seu destino. A esquerda Alfa, quilo, pátio 3, 4062. Boa. O 3520, ah não, vai dar tempo, vou deixar. Controle Salvador, é Webjet, Whisky, Juliette, Papá. Juliette, Tapá, prossiga. Juliette Tapá está na ponte 4, requer autorização para reboque para pátio 3, posição 7. Ciente, então ciente da sua solicitação, aguarde autorização de puxa, ok? Eu tenho um tráfego mexendo o táxi no pátio e outro ingressando agora, só um instante. Ok, só paciente da guarda. O Master Top 9840, tá pronto para cópia e para o táxi com 3 a bordo, 5:25 de autonomia alterna Santarém. Master Top 9840, autorizado 400, Eduardo Gomes, sua rota é Momo, Flock, Flock direto Dalma, direto a Sena, direto Charlie Romeo Juliette, direto Santarém, Hotel Whisky 33. Sua saída após a decolagem da 28 é Momo, transição Flock, o controle 11935 e o transponder 5512. Autorizado 400 para Eduardo Gomes, subida Momo, transição Flock. A rota Momo, Flock, Dalma, Atena, Charlie, Romeo, Juliette, Santarém, Upper Whisky 33. E o controle 11935, transponder 5512. Táxi Juliette, Alfa, corrijo. Táxi via Alfa, no ponto de espera da Golf, chame pronto, 1017 é o ajuste. Alfa, no ponto de espera da 28, chama pronto. Na taxa Golf, Master 9847. O Web Whisky Juliette Papá está autorizado a iniciar o seu reboque, ok? Whisky Juliette Papá, ciente. 85. Ponto espera da 28, pronto. 3520, autorizado a linha ainda colar pista 28, vento 200 graus, 112 nós. Livre decolagem 28, 135. 1, 2, 7, 3.